amor à vida. O amor à vida. Viva a vida. A força ou a vida. Não há nada que ainda não se tenha dito sobre a vida. Podem perguntar a todos. E todos dirão. Viver é o que de mais maravilhoso pode nos acontecer. Nós da Rádio Capinzal, veículo Rota 813, 1540 quilômetros de Capinzal, Santa Catarina, estamos iniciando mais um dia de atividade. Por amor à vida. Rádio Capinzal, o primeiro programa da manhã. Começando o seu dia com alto astral em tudo de bom que o rádio pode oferecer. Estamos vivendo um dia trabalhador. Música, entretenimento, prestação de serviço, hora certa e muito mais. 4h59. Mais um rio. Eu agradeço você que vem, eu venho sentar o resto de água.